daylight and dry eyes, and I pay away my crest and a balls of baseballs. Gave me an NFL balls in OPS. It shows for how bad I am. Você pode ver bolas de luz e olhos brilhantes. Eu comprei alguns souvenirs e paguei em meus créditos. E as bolas de beisebol, jogos e festivals abertos, mostrou pra todo mundo que eu ainda estava lá. E viva os hot dogs pegando fogo, e viva os óculos verdes, e a terra. Da sepultura.